O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública para que o município de Janaúba e a Copasa expandam a rede de esgoto para pelo menos 80% da população da área urbana. Segundo a Copasa, apenas 25% da população de Janaúba é atendida pela coleta de esgoto. Em 6 meses, a rede coletora deverá estar ligada à estação de tratamento de esgoto e com licença ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000. Conforme a ação proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, o município e a Copasa celebraram um contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto com vigência a partir de 1974, por 30 anos. A partir de 1998, o contrato poderia ser prorrogado por mais 30 anos, como descumpriram normas do Conselho Estadual de Política Ambiental, que estabeleceram prazo até março de 2017 para a instalação do sistema e o atendimento a pelo menos 80% da população urbana. O Ministério Público propôs termo de ajustamento de conduta. Como o município e a Copasa não chegaram a um acordo, os promotores de justiça propuseram a ação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.